Antifaia. Sem simpatia, arame na sapatilha, filma a sapatia. Muito grita, sampia, no inferno amplia. Pra jogar bom ar, desodorante sagradar. Jogar na jugular, ficou bom, ficou bar. Joga escobra, mar, vai depois tombar. Enrugar, se apontar é verrugar. Um dia de azar, vai ligar, vai julgar. Abrigar, vai de tanto pisar. No quarto preso ou despreso, preso economizar. Harmonizar, cai buraco, cai rodar no buraco. Reprovar, dá buraco, o menino polegar. Pode ligar, alegar, ausência pra debruçar. Abusar, boa vontade, maldade, desaguçar. Vai, boy, que bosta tá, que a festa vai moiar. Filhos pedem proteção pra sempre apoiar. Probabilidade, realidade sem parar. Mas sem querer parar, nem se deparar, só se deparar. Reparar, aparar, ligar, moderação. MC na moral, representa sua fusão. Mestre de cerimônias fazendo sua canção. O MC que é MC, ele faz por amor. Não define pela roupa, nem pela sua cor. No jogo da vida, temos muito que aprender. Mas o pouco que sabemos já tá bom pra vencer. E a batalha, a discriminação, cê tá ligado? O MC que é MC, é pé no chão, não é derrotado. Pelo outro lado, com o mic na mão, agradeço aqui parceiro pela sua atenção. Ya, ya, ya, e desse jeito eu sou Mano Dirdão. Fechando junto com o Daniel ele me obsede aqui já. MC, estilo visto em um ponto de vista. MC, estilo visto em um ponto de vista. MC, estilo visto em um ponto de vista. MC, tô na Babilônia, mano, preso na colônia. Mas fui libertado, sou mestre de cerimônia. Me dedico de alma e coração. Só não me deixo levar por um mundo de ilusão. Gostaria de ter um mundo realista, mas posso ver além de sua vida. Hip hop, rap, raga, eu guardo na memória. Enquanto isso, dou upgrade na história. No nível abaixo, aprendo com a derrota. E no nível acima, surpreendo a vitória. O mic no vocal, fumaça na garganta, experiência mental. Tô aqui fazendo um som na moral. Vocês aumentando minha energia vital. Fui nesse papo, sou de planta e minha raiz. Corro pela verdade e assim sou feliz. Samu!